Bom dia, ouvintes da CBN, bom dia, Cris. Nés, como é que é isso, né? Se trabalhar, trazer uma ideia diferente. Há quantos anos já, né, você trabalha com essa coisa de frutos do mar aqui em Foz do Iguaçu? No começo o pessoal até puxa mais uma, trazer um rodízio de frutos do mar, né? Numa cidade que está aí a quase 800 quilômetros do mar. Como é que foi isso? Como é que conseguiu implantar isso aqui em Foz do Iguaçu? São ideias, né? Porque você acaba ficando conhecendo alguma coisa que você não pode ficar na mesmice sempre, quer dizer, Foz do Iguaçu é uma cidade turística. Então, na ideia, quando eu comecei no Trapiche, que eu tive a ideia de fazer o rodízio de frutos do mar, o que, que eu pensei? É fugir da mesmice, quer dizer, se eu tivesse um restaurante à la carte, seria só mais um. Então, ele fez um diferencial que hoje é sucesso até hoje. Então, está lá, foi provado que deu certo, né? E eu continuo inovando, quer dizer, além do Trapiche, tive outras ideias que acabei botando em prática posteriormente. Você tem esse diferencial, inclusive nessa questão de rodízio mesmo, né, o pessoal só conhecia quando ia para o litoral, rodízio de frutos do mar. Na verdade, lá não chamava nem de rodízio, chamava de sequência de frutos do mar. Exatamente, sequência de frutos. E não era bem o rodízio, na verdade, eles estão com a palavra certa, porque eles põem um pouquinho de cada coisa na mesa e depois, a hora que acabou, não repõe. Então, não é rodízio, é uma sequência. E no meu caso foi diferente, que eu fiz um rodízio mesmo, né? É verdade. E agora tem esse diferencial, agora nesse novo, que não é tão novo assim, né? Já está quase um ano. Vai fazer um ano dia 10 de julho. Exatamente, aí já pertinho de completar um ano, essa churrascaria de peixe. Também eu vi muitos comentários, puxa, uma churrascaria de peixe, como é que deve ser isso do peixe? Lógico, a gente come peixe na brasa, o peixe assado. Sim. Mas uma churrascaria de peixe, né? O pessoal entendeu bem a ideia, aceitou bem desde o começo? Tem gente que não entende, pergunta até hoje o que é churrascaria de peixe, mas churrascaria não quer dizer que é de carne, churrascaria quer dizer assado, que vem da palavra, quem inventou essa palavra de peixe assado como churrascaria foi os uruguaios, há muitos anos. Então, por exemplo, a partir do momento que está assando alguma coisa na brasa, é um churrasco, ele pode ser de peixe, de frango, de carne, qualquer coisa, né? Então, não é o produto, e sim o jeito de você elaborar. Exatamente. Lá você serve, inclusive, tem um diferencial também, que é o pirarucu, só lá no Terramar é que a gente encontra o pirarucu. O pirarucu é um privilégio que eu tenho de tê-lo, porque é um sucesso muito grande, porque a ideia de eu fazer esse restaurante, porque eu sou um apaixonado por peixe, Cris. Sou apaixonado por peixe. Para mim, onde tem lambari, eu estou atrás. Eu gosto de pescar, gosto de fazer, gosto de comer. Então, o que acontece? Eu queria botar um restaurante diferenciado novamente, outro diferenciado, né? Porque eu já tinha feito diferenciado a La Cabana, o Trapiche, o Armazém, não tanto assim, né? Daí, como eu sou conhecedor de peixe, eu pensei no pirarucu. O que que eu fiz? Foi procurar onde encontrar esse produto. Achei o produto e, a partir do momento que eu achei, acertei com a empresa para me fornecer, eu criei o pirarucu assado no espeto, que é o churrasco de peixe, que não tem só o pirarucu, que tem pintado, eu faço dourado no espeto, faço lombo de tambaqui, faço meca, faço namorado, quer dizer, é uma série de coisas, camarão no espeto, entendeu? O pessoal chega lá, não, mas camarão no espeto? Eu falei, camarão no espeto. Isso vem tudo no rodízio. É tudo no rodízio. Aliás, olha que boa ideia, você que está acompanhando a gente aí, agora já quase perto do meio-dia, né, seu Genésio? Já começa a dar água na boca, né? A saborear lá esse... Apesar que não é aberto meio-dia, hein? Só abre à noite. Só à noite. Então, já vai criando aquela expectativa. Só abre ao meio-dia, sábado e domingos e feriados. Então, hoje, sábado, né? Daqui a pouquinho já se prepara para poder ir lá saborear um delicioso espeto corrido, mais de peixe e de frutos do mar. Você estava falando, seu Genésio, a respeito de conseguir, né, o fornecedor para o pirarucu. Nós estamos aí também uma distância muito grande do litoral. Como fazer para esses produtos chegarem até aqui com qualidade, chegarem sempre fresquinhos? Como que você faz? Meus fornecedores são muito antigos. Eu tô há 15, 16 anos nesse mercado de frutos do mar. Então, o meu fornecedor continua os mesmos, entendeu? Então, o mesmo sistema de 10 anos, 15 anos atrás é o de hoje. Quer dizer, eles trazem a mercadoria separada para mim, vem parte de Itajaí, parte que é o caso de o salmão, a lula, o polvo, vem do Chile, que são produtos importados. Mas o mesmo fornecedor que traz um produto, ele traz outro. E a base disso aí é Itajaí, com exceção do Tambaqui e do Pirarucu, que é São Paulo, que é produto da Amazônia. E dá para avaliar hoje o setor gastronômico aqui em Foz, seu Genésio? Cris, está um pouco complicado. A cidade não está girando como era, né? Todo mundo sabe disso. A concorrência aumentou. Nós temos um lado muito grave hoje, que é o lado argentino, que os turistas hoje dão a preferência, pelo menos uma refeição eles fazem na Argentina. Às vezes, não só por questão de preço, porque lá não está tão barato assim, mas é para conhecer outra cultura, e eles estão certos. Eu também, se eu fosse numa tríplice fronteira, eu também ia procurar uma outra cultura para mim conhecer. E até porque é tão pertinho. Claro, tão, né? Porque da mesma forma que eu já fiz, por exemplo, eu viajei as principais capitais conhecendo as melhores churrascarias e restaurantes do Brasil para poder fazer alguma coisa diferente aqui em Foz do Iguaçu. Para trazer um diferencial. É uma curiosidade para você ver como funciona e para você poder aprender, porque você sabe que tudo se copia, tudo se faz, alguma coisa se cria, outra se copia. Se copia e se aprimora, né? E se aprimora e fica conhecendo outras culturas. Então, o turista não está errado em ir lá, entendeu? Só que hoje, a frequência do pessoal de Foz do Iguaçu em Porto Iguaçu é muito grande, né? O próprio cliente nosso, residente aqui, está indo para Porto Iguaçu, aproveitando o preço. Eles criaram uma fama que eles têm um bom vinho, uma boa carne, tem mesmo, entendeu? Apesar que eles não fazem bem do gosto do brasileiro, mas é isso aí. E de qualquer maneira atrapalha, né? Porque para você poder manter um padrão no seu restaurante, você tem que ter uma frequência, né? Ô, Cris, eu já recebi turista no meu restaurante que veio para o meu restaurante porque estava na Argentina e não quis ficar esperando vaga, entendeu? E era uma época fraca, não era temporada não, quer dizer, é normal. Então, tem isso também, né? As pessoas, a gente encontra alguma dificuldade em atravessar lá para a Argentina, além da lentidão, da fiscalização. Tem que pegar fila em restaurante, ficar aguardando. Exatamente. Certo? Dependendo do dia, é isso aí. Exatamente. Outra coisa que você foi pioneiro aqui também, Sudino, foi com relação ao transporte, né, dos seus clientes, transporte do turista, e no fim o tiro acabou saindo pela culatra. O transporte foi uma coisa bem interessante. Eu fui em São Paulo e me hospedei no Hotel Excelsior. Daí, como nós aqui temos um pouco de medo em cidade grande, que não conhece direito e tal, eu falei pro mensageiro, ele falou, olha, eu queria ir numa churrascaria, mas tem perto. Ele falou, não, aqui no centro de São Paulo não tem churrascaria, e não tem mesmo, no centro não tem. Então não. Daí ele falou, não, tem uma churrascaria aqui que tem um transporte gratuito, eu ligo, agendo horário e tal, eles vêm te pegar. E eu falei, então tá, então agenda, nós estávamos duas pessoas e tal. E daí veio uma van, nos pegou no hotel, nos levou na churrascaria, a gente jantou, no horário de vir embora. Eu achei aquilo muito interessante, muito interessante. Daí cheguei em Foz. Comodidade, né? A comodidade, quer dizer, ainda mais, hoje é mais cômodo ainda por causa da lei seca, né? Quer dizer, daí eu cheguei em Foz do Iguaçu, falei pro meu filho que tinha acontecido isso e eu tava em vontade de implantar. Daí falou, não, pai, mas nós temos que comprar um carro para fazer isso. Daí eu tinha um carro bom, um carro de passeio meu particular. Falou, vamos testar com o meu carro, se der certo. Mas em 40, 50 dias eu comprei a primeira van. E daí comecei a fazer o transporte. Só que hoje já está proliferado, já está. Verdade, o tiro acabou sendo pela Copa, que deu a ideia e agora todo mundo fala. Mundo, mas você ainda tem esse tipo de serviço? Tem, eu não posso deixar de fazer, tem que fazer. Porque, veja só, hoje eu fui em Gramado. Lá em Gramado, você não precisa pegar carro para ir para o restaurante. Lá todos os restaurantes têm esse sistema. E ele é muito interessante por vários motivos. Uma, que você é cômodo, lei seca. E outra, o turista não conhece a cidade direito. Fica se batendo, fica dirigindo uma cidade estranha, entendeu? Então ele chega lá, o que ele quer mais? Ele senta ali, vem. A hora que é embora, comunica, volta. Quer dizer, é tudo muito prático. E o restaurante hoje que não tiver esse trabalho vai ficando para trás, quer dizer, é assim mesmo. E sempre procurando, então, criar aquela ligação direta com o cliente para, além do bom atendimento, o serviço, tem esse diferencial, que é o diferencial, diferencial é que chama a atenção, né? Porque para esse boa refeição, preços, preços justos, né? Boa bebida, a grande maioria faz, mas tem que ter esse diferencial. É porque restaurante, Cris, tem três itens que não pode falhar. Se você acertar os três, tem sucesso. Se errar um, já era. Que é qualidade, atendimento e preço justo. O que que é qualidade? Qualidade é qualidade. Atendimento e preço justo depende do teu ambiente. Quer dizer, o mesmo... se você comer um prato de arroz e feijão num restaurante, você pode pagar R$50 por ele, porque você teve um diferencial. Ou você pode pagar R$5 numa lanchonete, entendeu? Quer dizer, pode ser tão bom um quanto o outro, só que o preço daí é o cliente que vai avaliar. Quando eu falo em preço justo, não quero dizer que se eu cobro 10, o outro tem que cobrar 9 ou 11. Cada casa tem seu preço. Que na grande maioria das vezes vale a pena você pagar justamente por causa desse diferencial. Então, daí quem que vai julgar isso? Você tem que fazer com que o teu cliente julgue o teu melhor. Você tem que fazer. Pode ser que ele não vá fazer, você não conseguiu, mas o objetivo que eu penso é esse. Quer dizer, você vai sair de lá dizendo, o meu restaurante é o melhor e o preço está justo. Entendeu? Seu Genésio, você deu uma freada aí no seu ritmo de trabalho, né? Sempre teve vários estabelecimentos, vários restaurantes, todos assim bem conhecidos aqui em Foz do Iguaçu, mas aí estava vendo que estava difícil de cuidar com atenção, né? Muita gente para cuidar funcionários, e deu uma freada hoje, então, só com o estabelecimento que é a Terra Mar. É porque eu estava com os dois restaurantes, que era o Armazém e o Trapiche. Daí me apareceu a oportunidade de comprar, na época, esqueci o nome do restaurante. República dos Camarões? Não, esse aqui é a Churrascaria Cabana, Empório da Gula, né? Exatamente. Daí acabei comprando o Empório da Gula, achei que era gostei do lugar e tal, realmente é um lugar muito bom. Daí acabei comprando o local, o estabelecimento, e construí a churrascaria La Cabana, que é outra churrascaria que fiz diferencial na minha época. Hoje não sei como é que está, se mudou ou não. Mas na época era uma churrascaria diferente, você ia lá, tudo era diferente, entendeu? Não era a mesmice. E só que eu estava sobrecarregado, 80 empregados, e já... Não, hoje é difícil você achar mão de obra confiável, que você pode dizer, olha, toca isso aqui para mim, né? Daí você tinha que gerenciar as três casas ao mesmo tempo, o cliente começava a perguntar por mim numa casa, se eu estava na outra, acabava havendo alguma reclamação, algum cliente chegava e falava, olha, você não está indo mais tanto lá e parece que o problema lá... Está caindo um lado, sei lá, aquilo começou a me preocupar. E é uma coisa que chama a atenção do cliente também, vou falar como cliente, é você ver o dono do estabelecimento. Porque ele quer ter também esse diferencial de ser paparicado, claro. Do dono receber ele lá na mesa, tá bem, sendo bem atendido, Cris, e tal. Eu lá no meu restaurante hoje, é um restaurante pequeno, né, tem 100 lugares, eu trabalho tranquilo, sossegado, com pouco funcionário, eu trabalho na cozinha, e eu muitas vezes eu vou na cozinha uniformizado, na mesa do cliente uniformizado. E para ele aquilo é atenção. Motivo de honra, entendeu? Motivo de honra. Tem outros clientes que procuram por mim, vão lá na boqueta da cozinha falar comigo lá, entende? Então, eu sou assim, o pessoal que é da cidade aqui, que me conhece, sabe que eu sou assim, né? Então, é legal. A colônia árabe, sabe? Aquele pessoal, eles são muito exigentes. Então, eles vão... E se eu estou na cozinha, eu chego no restaurante e vou lá na boqueta. Ô, primo, eu quero comer assim, assim, assim, assim, assim. Eu falei, já sei como é que é. Pode sentar. Então, tá, é assim. É essa receita. Eu sei que tem várias receitas para você preparar os seus pratos lá. Mas a receita para você manter um bom estabelecimento é essa? É esse contato direto? Sim. É o principal, porque... Se você chega no restaurante e o garçom te chama pelo nome, entendeu? Olha, senta aqui e tal. Você se sente outra pessoa ali dentro, entendeu? Você se sente assim, diferente, especial. A dica de hoje, então, pro almoço, seu Genésio? A dica de hoje para o jantar é rodízio e para o almoço é à la carte. Veja, aos sábados, meio-dia, eu não faço rodízio. Porque como o movimento é fraco, sábado, meio-dia, eu estou... no restaurante fazer uma preparação para o rodízio da noite. E eu atendo todos os clientes que chegarem no à la carte. E à noite tem o rodízio, depois das 19 horas. E no domingo? Domingo é o dia todo. Rodízio, então, você já sabe, é uma excelente pedida para o seu final de semana. Então, restaurante Terra Mar, e agora com o diferencial do sashimi incluído no rodízio, isso, né? Isso, agora sashimi, foi, sushi. Eu não tinha, porque não tinha sala, porque esse produto tem que ser uma sala separada, ela não pode ser feita dentro da cozinha do restaurante. A manipulação tem que ser totalmente diferente, totalmente, né? Diferente, porque ela não pode ser feita na cozinha, porque é de ambiente, odor de gordura, fumaça, um monte de coisa. Como não é um produto feito cru, tem uma sala, tem que ser especial só para aquilo. E eu não tinha sala, agora ficou pronta e já está funcionando. Bom, então fica esse diferencial então. Junés, obrigado pela sua participação. Sucesso, é que o senhor continue tendo esse sucesso que já tem lá no Terra Mar, e agora um pouquinho mais descansado, né? Um pouquinho com o freio de mão puxado agora para poder dar atenção também para a família, né? Obrigado, Cris. Agradeço todos os ouvintes da CBN, obrigado pela audiência e parabéns pelo programa. Um grande abraço.